No tempo que eu andava de quatro, engatinhando pela beira do maior precipício. Eu tinha muito medo de gente, nesse tempo comentar era o maior sacrifício. No tempo que só na rapaziada era algo de novo debaixo do sol. Eu sempre senti me esconder a minha cara numa casa de caracol. Eu tinha medo de gente que eu não conhecia. E também tinha medo de gente que morava lá na vizinhança. Era um verdadeiro intelectual. Era do, eu acho que era o único intelectual que não bebia. O Zé nunca foi de beber. Sim, ele era um leitor compulsivo. Ele lia uma média de 4 livros por semana, porque ele tinha a memória mais prodigiosa que você pudesse imaginar. O Zé era muito engraçado, né? O Zé se divertia fazendo música para propagão. Ele gostava muito disso. Os arranjos, quase sempre, era bom. De vez em quando, era uma catástrofe. O que comprova a tese de que ele era humano. O Zé não gostava muito de viajar, não gostava de avião, tinha medo de avião naquela época. Os aviões eram muito primitivos, eu também tinha medo. Eu acho que era muito inteligente, era muito simpático, assim, muito, muito entrador, né, que a gente fala, um cara que vai chegando, já vai falando, já vai mostrando quem é, já vai perguntando quem você é, já vai... Muito legal o jeitão dele, muito... e isso desde sempre. O contato efetivo com música, eu me recordo, é uma história que eu sempre me lembro, né? Eu nunca tinha percebido que existia uma coisa chamada música. E uma vez eu estava saindo, eu devia ter uns 3 anos, eu acho que é mais ou menos isso, pela época. Eu nasci em 47, isso deve ter sido por volta de 50. E eu saí com a minha mãe de casa e nós paramos no ponto de ônibus e na porta. O ponto de ônibus era na porta de uma loja que vendia discos, ali na rua do Humaitá. E aí tava tocando um negócio, um disco, e eu perguntei à minha mãe: mamãe, por que que essa moça tá falando desse jeito? E ela disse: não, ela não tá falando, ela tá cantando. Aí eu falei, aí isso foi uma descoberta, eu não sabia que tinha uma coisa chamada falar e cantar. Cantar pra mim foi uma descoberta. Essa cantora era a Dalva de Oliveira cantando "O que será da minha vida", que é uma canção que até hoje eu não consigo ouvir ou me lembrar dela sem ficar extremamente emocionado. Eu era do grupo de teatro amador do Colégio de Aplicação, que fica do outro lado da praça. Uhum. Uma praça onde fica o tablado, do outro lado ficava o Colégio de Aplicação. E eu fui desse teatro amador durante anos, foi a minha vida. Eu fui e trabalhei como ator durante muito tempo. Toda a minha experiência inicial é uma experiência no teatro. E aí eu ganhei de presente, ela me deu de presente o curso. Ela falou: eu quero muito que você faça o meu curso. Eu falei: tá bom. Aí eu fui fazer o curso com ela. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Voltei. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Voltei. Quem me dera agora. Era um dia para os brasileiros, encerramento andar já convém, prometendo um novo conteúdo. Eu estava sempre com vontade de me arriscar mais, sabe? Porque eu nunca tive muita satisfação em fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Você diz assim: ah, gente, mas tá tão chato isso, todo mundo fazendo. E aquele negócio do Festival da Record, quando eles inventaram aquele negócio da música popular brasileira autêntica, de raiz, e começou aquele negócio, aquilo começou a ficar muito chato. Eu já não tinha mais paciência. Eu me lembro que o Ricardo Villas também não tinha. A gente chegou a pensar em gravar alguma coisa dos Beatles e foi um escândalo. E aí, quando eu conheci Rô e Carlinhos, que eram dois caras muito loucos e que estavam a fim de fazer coisas bem diferentes, eu fiquei muito amigo deles, o conjunto acabou, a gente ficou, blá, blá, blá, juntou uma turma boa e nós fomos ser hippies em Porto Alegre. Música. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais. É, essa foi uma canção que a gente fez, a gente ainda estava no Som Imaginário, só que como o Milton tinha ido para os Estados Unidos gravar aquele disco dele com o Wayne Shorter, o Som Imaginário ficou sem tempo de tocar e tivemos uma oferta, olha, a Gal vai fazer um show e quer trabalhar com vocês. Imediatamente, vambora, e começamos a trabalhar. E fizemos algumas viagens, uma dessas viagens foi Brasília e Goiânia. Nós indo para Goiânia, eu me recordo que eu estava escrevendo uma carta, e eu tenho até hoje a folha de papel, aqueles blocos de carta fininha, né, papel cebola. Eu estava escrevendo assim e comecei a olhar a paisagem, tive uma ideia, virei a página e escrevi a letra do Casa no Campo inteirinha. Assim, ela não tem uma correção, ela saiu, fluiu inteira. Quando chegou no hotel em Goiânia, eu mostrei para o Tavito, nós estávamos no mesmo quarto, eu, o Tavito e o Paulinho do Som. E aí o Tavito botou a coisa assim, sentou numa cama, botou a letra na outra assim, tocou, nós meio que fizemos uma música, não ficamos muito satisfeitos com a segunda parte dela, mas acabamos dizendo, tudo bem, depois a gente arruma. Eu saí do Som Imaginário, mas a gente continuou trabalhando. E aí quando eu comecei a fazer um trabalho com os meninos do grupo Faia, junto com o Sá, nós estávamos começando a montar uma dupla chamada Sá e Rodrigues para trabalhar com esse pessoal. Estávamos começando, porque eu e o Sá vínhamos compondo com muita regularidade. E aí teve a oportunidade do Festival de Juiz de Fora, eu levei a música inexplicavelmente para mim, ganhou o festival. E aí o Casa no Campo, nesse dia, no dia que eu estava ensaiando, era um sábado que eu ia me apresentar no festival, eu terminei de ensaiar, quando eu disse assim, a Elis me segurou pelo braço e falou, ah, eu quero gravar essa sua música, adorei, coisa e tal, você tem mais? E falou, leva as canções. Meus discos, meus livros e nada mais. Zé era um cara muito aglutinador, né? Ele assim, ele é empolgado, né? Com aquele dinamismo dele, coisa e tal. Então a gente ia pra casa dele de noite e ficava de madrugada lá, até a madruga mesmo, né? Afora, compondo, que nem loucos. Nossa, a gente sentava pra fazer duas músicas assim em 10 minutos. Né? Rua Alberto de Campos, 111, apartamento 1. Nesse lugar moravam três pessoas, Gutenberg Guarabira e os dois jornalistas, Toninho Neves e José Trajano, diretor da ESPN Brasil. E aí o Guarabira estava morando lá com eles, né? Um apartamento que tinha três quartos, e aí o Sá se separou da mulher, da Leila. Ficou solteiro, ela ficou com o apartamento, ele pegou as coisas dele, tinha um bug, ela deixou uma caminha muito estreita com ele, botou assim, e estava andando por Ipanema tentando descobrir para onde ir. Guarabira ouviu na praça, oh, tá? Ele falou, ah, eu não tenho dinheiro, vamos morar lá em casa, você fica no meu quarto. E aí botou a cama dele no quarto do Guarabira e o Sá foi morar lá. Como eu e o Sá estávamos trabalhando, fazendo essa dupla, eu comecei a ir lá toda tarde para a gente trabalhar. Eu e Guarabira já éramos parceiros, já tínhamos algumas canções, inclusive uma canção que foi um sucesso maravilhoso numa novela da Globo, uma canção chamada O Que Que Houve, O Que Que Há, que foi um hit na época. E aí a gente começou a ir lá ensaiar, o Guarabira sentava, blá, blá, blá. Quando a gente viu, nós estávamos trabalhando juntos, fazendo juntos, compondo juntos, cantando juntos. Inclusive, quem apareceu com a ideia de botar o Guarabira no trio foi o Zé. Ah, é? Por quê? Porque nem parceiro do Gucci eu era ainda. Eu só morava com ele. Uhum. Musicalmente a gente não acontecia. Ele já era parceiro do Zé, já tinha feito música do Zé. Ele foi quem fez o meio de campo, digamos assim, entre vocês dois. E aí o Zé chegou, pô, por que a gente não põe o Guarabira na parada e coisa e tal? Eu digo, por que não? Claro. A gente se guiava muito também pela amizade, né? Não sim, só sim. Porque se era parceiro ou não era parceiro. Tem muita sorte. A gente deu sorte também. Com a coisa do lançamento da gente, porque a gente tinha gravado um hino batista, o Deixa a Luz do Sol entrar, a gente foi apresentar esse. Na primeira apresentação do Tri na televisão, era um programa de repercussão nacional, que era o programa do Flávio Cavalcante, e logo na primeira apresentação a gente chamou a atenção do Brasil inteiro, entende? Nós éramos, passamos do ineditismo para um estouro nacional em menos de 24 horas. E aí nós acabamos fazendo o nosso disco, o primeiro disco, que é o Presente, Passado e Futuro. Foi um disco muito interessante, inclusive o Presente, Passado e Futuro tem uma canção que é Hoje é Dia de Rock, e que foi feito um videoclipe, foi talvez um dos primeiros videoclipes que tenham sido feitos no Brasil. Quando a gente fez o primeiro disco, a gente fez um negócio sem saber se aquilo na realidade ia continuar, se aquele trio... O que a gente fez questão, inclusive, de preparar, foi botar o nome do trio dos nossos sobrenomes, né? Uhum. Porque o que interessava a gente era nos fazer marcados, né, por aquele trabalho que a gente sabia ser muito bom, né, e sair dali aproveitando, né, tanto que a gente não esperava aquele sucesso todo, né. O Zé era dos músicos da nossa idade, naquele tempo, o mais competente, né, uhum. Porque o Zé já tinha prática com orquestração, né? Isso aqui pouca gente tinha, pouca gente tem ainda, uhum. Né. Então o Zé já era uma espécie de gêniozinho. O Zé sempre foi um sujeito muito aplicado em termos de estudo, de organização, né? Ele era um músico bem organizado. Aquele segundo disco pegou a gente bem de surpresa. A gente chegou no estúdio, começou meio que se desentender. Por essa época o Tavito também morava em São Paulo, né? E o Zé era muito ligado com o Tavito, o Zé começou a trabalhar também com o negócio de jingle com o Tavito, enquanto a gente trabalhava do lado de cá, ele trabalhava pelo lado de lá. E o negócio culminou quando a gente foi fazer uma excursão para o Sul com a Mônica Lisboa e a Judy Spencer, uhum. Né, que eram nossas empresárias na época. E a excursão foi terrivelmente desorganizada. O Zé, que tinha mais estrada até do que a gente, né, de banda, disso tudo, bateu o pé, brigou com a Mônica, brigou com a Judy, né, e ficou aquela situação incômoda, né, porque eu e Guarabira éramos mais deixa rolar, sim, né. Sim. Já a partir do sucesso do primeiro disco, nós tivemos que nos organizar para começar a fazer shows e viajar. Uhum. Aí nós estabelecemos uma banda. Então, quando a gente foi gravar o segundo disco, já era diferente, porque já era um disco de banda. E como eu e o Sá gostavam muito de pegar o carro, viajar mesmo, entende? Estrada. Não, estrada pra valer. E o Zé era um cara de apartamento, você não quer? Uhum. Então, começou a haver um certo desgaste. Eu acredito que eu tava pensando errado, porque eu... Depois eu soube, eu percebi... que eu poderia, tudo que eu queria fazer, eu poderia ter feito junto com o trio, de uma outra maneira, mas acabaria fazendo. Mas eu efetivamente precisava passar pela experiência do trabalho solo. Na hora que ele foi fazer o disco, não, fomos todos nós do Ciclo Simulados fazer o disco dele, pro Rio de Janeiro. Como ele estava, nesse momento, envolvido com a gravação, com a primeira, porque foi o primeiro disco dele, né? Uhum. Então, ele tinha muita expectativa desse som. Ele estava preocupado, ele queria, enfim, que fosse uma coisa marcante. Então era eu no baixo, era Emílio Carré no teclado, era o John Flavin na guitarra, era o Marcelo Frias na bateria e ele mesmo no teclado, entendeu? E foi isso, ele levou a gente lá, ele escrevia tudo, ele virou maestro, ele escrevia arranjo pra tudo. E fez um puta de um disco, eu sei que era um puta som, era um puta som, e ele tinha umas letras ótimas e umas melodias muito, muito bem feito. Mas eu não tenho muita certeza do que estou falando, não. Viu? Mas eu acho que deve ter sido isso. E então a gente foi gravar lá no Rio de Janeiro, e o Willy disse bem, era tudo escrito. Ele já escrevia, mas era uma escrita que ele permitia que a gente criasse em cima. Ele tinha, a escrita dele era para facilitar, para que a gente tivesse uma guia para entender a arquitetura da música, para onde ela ia, enfim, a harmonia, mas era uma coisa que muita coisa aconteceu no estúdio, porque ele era muito criativo e muito rápido. Era impressionante a rapidez dele, eu nunca vi ninguém mais rápido que ele. Eu não gosto do trabalho do Zé como solo, né? Eu acho que soou um pouco pra mim, soou um pouco meio pretensioso. Mas as composições eram boas, não todas, mas havia ali muita composição boa que ficou meio perdida. Eu acho que o Zé dependia muito de... É um cara que gosta de trabalhar em parceria, entende? Eu acho que ele não se sentiu muito bem solo. Tanto que logo depois ele foi pro Joelho de Porco, né? Começou a fazer um trabalho com outras pessoas e tudo. E a gente acabou brigando mesmo. Né? Sim. Eu discuti muito com o Zé, achei que era uma burrice o que ele estava fazendo, que ele, 15 anos mais tarde, ele reconheceu que era. Ele chegou, tem até no nosso DVD, ele fala sim. Né, numa entrevista. Porque nós tínhamos muito ainda o que fazer, né? Uhum. Nós nos separamos por imaturidade. Porque eu realmente achava que ele era muito melhor do que aquilo que ele estava apresentando, né? Ele tinha realmente caído nas graças do Robert Livre, né? Uhum. E atacou uma carreira francamente comercial. Desiludido ele próprio, né? De onde ele tinha ido parar com a música, dos lugares que ele ia, que ele me contava. É, ele conta isso. Fui parar na puta que pariu e os caras... Só faltava tirar a garrafa e tinha que tocar atrás de alambrado, né? Imagina, carreira de músico de povão mesmo. Exatamente. Né? Que era um negócio inteiramente oposto ao que ele mesmo, Zé, ambicionava da vida. E uma das canções que eu fiz foi Soldatina Americana, que é uma música que eu fiz com uma intenção rigorosamente crítica. Olha, vamos mostrar como é que os caras são... babaca desse brasileiro que, pô, faz tudo errado e acha que tá certo, né? Ela tinha uma intenção crítica. Mas ela foi uma música tão, uma fotografia tão perfeita que os caras se reconheceram e se reconheceram com orgulho nela. E a música estourou. E depois, quando eu conheci o Tico Terpins, aqui em São Paulo, em 78, a gente começou a se aventurar, ficou amigo, começou a fazer coisas juntos. O Tico tinha terminado, tinha acabado com o Joelho de Porco, estava sem ter o que fazer. Eu também já estava achando que a minha carreira já tinha dado para o meu gosto, estava começando a ficar complicado, porque aqueles pilantras que naquela época eram todos amadores, estavam começando a se profissionalizar. Uhum. E é difícil você lidar com pilantra profissional. Eu já estava de saco meio cheio, estava vendo a situação ficar embaraçosa. Nós começamos a trabalhar e eu comecei a cada vez mais vir a São Paulo e a gente começou a tentar criar uma produtora de publicidade que virou a Áudio Patrulha, que depois se transformou na Voz do Brasil. Quando chegou em 82, exatamente no dia em que a Elis morreu, 19 de janeiro, foi o dia que eu cancelei a minha carreira artística, cancelei em definitivo, não quero mais, acabou, não tenho mais paciência. Desmarquei, eu tinha show marcado, disco para fazer, aquelas coisas, eu falei assim, acabou, não tem mais, acabou, Zé Rodrigues, acabou. É legal voltar pra casa, mas eu não volto correndo. Ele foi criado em 87 e para servir a linha 88 do Chevrolet, né, que é o... No silêncio de um Chevrolet que o meu coração bate mais alto, enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim, e é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. E esse jingle tem uma história curiosa da troca da letra na última hora. É do porque... alto pelo forte, aquela história do forte pelo alto. Eles tinham feito a campanha, O slogan era: meu coração bate mais forte dentro de um Chevrolet. Eles tinham esquecido que forte é Ford. A palavra forte sempre teve ligada com a Ford. E nós mudamos na hora. O Tico, eu tava com o jingle pronto, o Tico falou: forte não pode, não pode. E aí falou: bota alto. E aí eu botei alto. Mas isso foi um jingle que foi feito. Eles me pediram às 11h30 da manhã, às 2h30 da tarde eu entreguei. Foi assim. E o que eu fiz nesse espaço de tempo foi exatamente o que foi pro ar. E foi muito interessante fazer. E foi, garante até hoje, onde eu chego. É, eu tinha que gravar peças genuínas GM. E eu, como produtor, chamei o Zé, fizemos a reunião e a criação passou um briefing. Aí eu mandei, apresentei pra criação, a criação falou: não, não é nada disso. Ficou uma merda. A resposta foi essa. Eu, como preocupado que fiquei, falei: puta, rejeitaram um jingle. Eu era meio de campo, falei: que merda que eu fiz. Ou eu passei o briefing errado, ou eu chamei a produtora errada, ou o Zé fez nas coxas só pra tirar da frente, porque eu fiquei em cima, fiquei cobrando. E eu falei: vou até a Voz do Brasil, já aproveito e falo com o Zé sobre isso. E aí fui até a Voz do Brasil. Peguei o táxi, encontrei com o Tico, aí o Tico me pegou e me levou até onde o Zé estava compondo alguma coisa para alguma outra trilha de um outro produto. Estava no estúdio com o piano. Aí o Tico entrou e falou assim: Zé, Paulinho tem uma má notícia. Aí o Zé virou e falou assim: o que foi? Foi aquele jingle lá, a gente achou uma merda, a criação falou que nós fizemos nas coxas, bibibi. Ah é, falou isso, aqueles filhos das putas. Bom, então, se tem que impactar, eu falei: pô, e por que não uma ópera? Quebrar. Aí fui com essa cabeça. Aí falei: pô, então na hora da reunião com o Zé ali, que ele saiu do piano e falou, eu falei: Zé, por que que a gente não põe uma, não faz uma ópera? Ó, oh, Paulinha, aquela vozinha dele. Pô, Paulinha, uma boa ideia mesmo. Eu falei, ele falou: não, deixa que nós vamos fazer. Aí eles falaram isso, quer dizer, eles fizeram. E tava o Milton Neves, e o Zé já usou a voz do Milton Neves, já fez um jingle de 60 segundos. Esse jingle ganhou colunista ouro, colunista nacional, como melhor jingle. É, então pra mim isso aí foi o maior gol da minha vida. Ele já tava, já era artista e tal, então já tinha uma puta admiração por ele, e tive mais ainda quando eu fui trabalhar, quando trabalhamos juntos. Que era uma pessoa assim com conhecimento absurdo, uma cultura geral absurda, criativo, capacidade de resolver as coisas, né? Quando um jingle é feito por um músico, é completamente diferente do que um jingle feito por um publicitário. Uma vez ele mesmo me disse o seguinte: olha, Décio, um jingle para ser bom tem que ter um misto de criatividade e repetição. Eu falei: pô, mas os teus são, esse da Chevrolet, estava fazendo, os da Peça são maravilhosos. Não, mas se não tiver repetição, não faz sucesso. Mulher pra mulher, Marisa. Essa aqui. É, sua vida faz a nossa vida pernambucana. Isso é maravilhoso, poder dizer assim: fui eu que fiz, né? E é genial. Você quer ver, por exemplo, uma que é: toca toda semana. Quem disse que não dá, na fina investe dá. Quem disse que não dá, na fina investe dá. Não precisa documento, não precisa confusão. Rapidinho, rapidinho, o dinheiro tá na mão. Quem disse que não dá, na fina investe dá. Eu digo para elas: são as minhas canções de maior sucesso. São verdadeiramente as que mais tocaram, as que mais as pessoas ouviram, as que mais elas conhecem. São essas as que permaneceram durante mais tempo. O talento enorme que o Zé tinha e a facilidade que ele tinha para criar essas trilhas sonoras, essas jingles, era uma facilidade imensa. Eu já estou fazendo isso vai fazer 13, já fez mais de 13 anos que eu estou. Até hoje eu nunca vi uma pessoa com uma facilidade para fazer essas coisas. Mas quando eu estava aqui e começava a entrar pedido, eu sentava com o Zé para a gente ter algumas ideias, ele sentava no piano e resolvia a ideia em, sem brincadeira, acho que às vezes em menos de uma hora estava pronto o negócio, a letra, a escrita, melodia, tudo, partitura, tudo pronto. A diferença é que o rápido do Zé não quer dizer que a qualidade ia ser inferior. Chegava com um briefing, sentava na frente do piano, levantava com a peça pronta. às vezes eu fico aqui, às vezes, explicando como é que uma pessoa faz isso, não tem como explicar. Uhum. O Zé tinha esse dom de realmente fazer a coisa genial, sempre genial, e resolver um problema que você fala, pô, como é que a gente vai fazer um jingle que tem que falar de parafuso? Simples. Ia lá e fazia um jingle que falava de parafuso e ficava genial. Marido era uma pessoa excepcional, assim, é. Uma pessoa que me fez muito feliz, porque ele tinha um gênio forte, é. Mas um humor muito grande. Então, é. Eu não sou de briga. É. E ele, quando estava muito nervoso, eu falava, escuta, vai brigar comigo ou com quem te infernizou? E aí ele caía na gargalhada, porque o humor dele valia tudo. Eu tenho a sorte de ter duas filhas que são rigorosamente muito competentes na música. Uma delas é a mais velha, que é a Maria Bravo, que é atriz e cantora. E tenho também a Bárbara, que é a minha mais nova, que acabou de fazer o disco dela e é também compositora e cantora. E eu sou muito satisfeito, né? Porque eu sou uma pessoa muito crítica, muito exigente, e eu sempre falei, ó... Se estiver fazendo porcaria, papai vai dizer, hein? Papai não tem esse negócio de ficar protegendo. Ai, é filha. Papai não passa a mão na cabeça, não. Então, eu, efetivamente, só digo... Por exemplo, eu tenho outros 4 filhos que não têm talento musical. Uhum. É, e eu falo, ó, não te mete nisso, não, que isso não é pra você. Vai fazer outra coisa. É porque eu acho que tem que fazer isso. Eu acho que essa obrigatoriedade do Pedigree Records que se inventou no Brasil, filho de fulano, não se sustenta se o filho não tiver verdadeiramente talento. Eu tenho visto muita gente sem talento que fica tentando se preservar no mercado simplesmente porque é filho desse ou filho daquele. Eu acho que pedigree não resolve. Pedigree só é bom em exposição de cachorro, mas em matéria de arte não resolve. A gente tava super bem profissionalmente, assim, meio que independia dele ser meu pai ou não, sabe? Uhum. Era um negócio que não se confundia muito na hora que a gente trabalhava. É, tipo, eu respeitava as opiniões dele, mas ele também ouvia as minhas, sabe? Assim, tipo, ele também fazia aquilo que eu queria, sabe? Sim, não tinha. Ele trocava experiências, além dele ser muito mais diferente do que eu, entendeu? Mas ele sempre me ouvia muito. Então era um trabalho super profissional. Eu passei a minha vida em estúdio, né? Eu saía do colégio todo dia e ia pro estúdio. E o meu pai foi pra São Paulo e, assim, a gente não... Eu, assim, na minha infância, eu não tive muito contato com ele. Era uma coisa, assim, só de dar férias, vai pra casa do pai, não sei o quê. Então, assim, a gente só foi ficar mais próximo, assim, agora, mais pro final. Eu me pego várias vezes, assim, querendo um conselho dele ou querendo perguntar alguma coisa pra ele e ele não tá. Assinou o papel e vai bater no preso da baleia até o fim da vida.